405 Salvador. Oi, Salvador, boa noite, Gol no 405. Boa noite, no 405. Suba 360, saída agora e vigilância. 360, Gol, Gol no 5 no ideal, desça para 4.000 pés, ajuste 1.012, reporte livrando. Para o 40, 1.012, vai reportar livrando. O 02582, chame centro Recife em 1288, alterno 260. Azul 4209 está pronto para cópia, Confins. Está autorizado, Confins. O nível é o 3620. Decola da pista no zero, com a primeira curva à direita. Subida da El, após da El Leda. Após Leda, DCT Bridge. E em Bridge, intercepta a Pesulu no meia. O controle 119.8. Acione 5063. Web 6747, chame centro Recife em 1251, alterno 3325, boa noite. 351-3325, obrigado. Abandono 140-3P5595. 5595, 4.000 pés. Era 4.000. controle do trip 5595, é possível voar por cima? 5595, pode voar Duna, descendo para 2000, PES 2012. Ok, Duna 2012. Gol no 405, chame centro Recife 1288, alterno 260. Coisa 3, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Torre Salvador, Oxenai 6313, dando 3, gate 1 no pushback estacionamento, beleza? Beleza, tá autorizado, 6313, Oxenai, chame para o táxi. Quarto ataque, 6313. Negativo, foi autorizado ao 050. No 5, esquerda 150 para o lock. Esquerda 150 para o lock. Três pode voar na pro de Duna. sinalizou 5515? Ok, sinalizou, Alexandre, já. Pois é, Nuno, 8:36, boa noite. Ok, boa noite, grato. 253, desce para 2.000 pés, 1012, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Salvador, boa noite, TP5515, estabilizado, baixado, trabalho no chão. Oi, boa noite, 35515, avistado, o ajuste é 1-0-1-2, está livre o pouso, não 1-0, o vento é 1-1-0 graus, meia dúzia de nós. 5515. Salvador, Janela 6313, táxi com 4 horas de autonomia, Galeão. Estamos com 174 a bordo. Ciente, Janela 6313, táxi à direita, chame no ponto de espera, pronto para a decolagem, o ajuste é 1-0-1-2. Ciente, depósito ponto de espera, 1-0, Janela 6313. The 589, go ahead. Minutes. Report when ready. Okay, and this 589, I'm clear to push and start, gate 10, report for taxiing. TP5515, solo ao 59, está livre o táxi para o pátio 3, pátio de aviação geral, cruze a Alfa, ingresse na táxi Aquilo e fique atento ao sinalizador. Ok, Alfa, Aquilo para o pátio 3, mantendo sua escuta. Firmo. Oceané 6313, está autorizado, a linha aí mantém 1-0. E mantém 1-0, 6313. Ocean 6313, ao alinhar tem livre a decolagem da 1-0, o vento é 1-0 graus, meia dúzia de nós. Olha a livre decolagem 1-0, Ocean 6313. Boston 6313, decolado 02, com controle agora, 19-8, boa viagem. 19-8, grato. Controle, Boston 6313. Boa noite. Boa noite, 6313, contato radar, tubo 360, saída da El. 360 da El, possibilidade de curvar direita, já pode da El? Direto Leda. Leda, grato, 6313. Está autorizado, azul 4209, chame o contato. Ativa, é no gate 1-0, não interfere, ok? Pode iniciar normalmente. Controle Oceaner 6313. Nós estamos um pouco atrasados, seria possível voarmos por hoje Eutis? E aí fica na área do centro, o máximo que posso te autorizar por hoje Leda, vou tentar coordenar aqui. Ah, tá ok, obrigado, agradecemos muito. Go ahead on the survey line. On the 589, wait a minute to start your attack. Maintain position, okay? We have a crest starting now your pushback. On the 589, observe the crest in front of you. Follow the same crest until roading point runway 10 via Juliet and Alpha. On roadie point, call me again to take off. Altimeter 71012. 2583, chame torre na noite, decimal meia. 2583. Torre Salvador, 2583 da Força Aérea, com trem baixado, travado, aproximação final, passando externo. Ok, boa noite, Força Aérea 2583. O pátio que prossegue é o pátio de autoridades ou militar? Pátio de autoridade. Ok, avistado o tráfego, ajuste 1012, está livre o pouso na 10, o vento é 1010 graus, 62 nós. Vente livre pouso 10. Torre Salvador Azul 4209 para o táxi com 113 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Vicente, Azul 4209, está livre o táxi pelo pátio, Juliette e Alfa. E no ponto de espera, chame para ingresso de decolagem, o ajuste é no 012. E pátio, Juliette e Alfa, quando no ponto de espera, chamará o Azul 4209. Ok, 1-589, observe the traffic in front of you, follow the same until the loading point, runway 10, ok? 5-1, alterno 3325. Plenário 63, Andrés, boa noite, obrigado. Ok, 1-585, call me again on 118.6 to clearance to Ezeiza. Roger, 18.6. Windows 585, wait a minute to receive your copy, flight level 340, okay? Maintain position and standby. Flight level 340, maintaining position, under 585. Identifique, chegada a Mari, desça ao 050 na proa de TAP. Salvador 4209, próximo ponto de espera da 10, pronto. Ok, o 4209, alinhar e manter 10. 0, 4209. Força Aérea 2583, Solo ao 12, táxi via Alfa e Delta. Mantenha a táxi e Delta e aguarde para prosseguir por parte de autoridades, mantendo a minha escuta. Alfa e Delta ao 2582. Ok, mantenha o ponto de espera da Delta, que eu tenho duas aeronaves aqui para decolar da 10, ok? Muito obrigado. O 4209 autorizado a decolagem da 10, vento 1110 graus, 62 nós. Livre decolagem 109. 589, clear line up and maintain runway 10.